a ti, meu redentor. Durante a vida, meu hino soa. Em cada dia, teu nome exalta. Louvai ao Senhor. Confiarei em príncipes vãos. A salvação vem das tuas mãos. Tu fazes justiça, ó Deus de amor. Libertas os cativos, és nosso clamor. Acústica, guitarra, piano, sempre em transbepiano.